820 kHz. Rádio Clube de Ourinhos AM, 820 kHz. Também na internet, www.radioclube820.com.br. Mais de meio século de liderança regional, com credibilidade total. 820 kHz. A Rádio do Povo. Coração.